Questão de Sensibilidade, entrando no ar. Aqui, Renato, na Melodia FM Educativa de Varginha. Há de ser bonito, há de ser finito, há de ser... E seguimos até às 9 horas nesta sexta-feira. É sexta-feira logo após o carnaval e hoje dando prosseguimento àquela celebração do sentimento que a noite nos evoca. A noite, quando chega, ela pode nos trazer alegria, dependendo daquilo que você planejou fazer, mas, de modo geral, quando você se entrega ao sentimento da natureza, da mudança que ocorre, observando as cores do céu, a natureza ficando mais calma. Normalmente, a sensação que se tem é uma sensação de uma certa melancolia, de uma doce melancolia, que não chega a ser uma tristeza, com o chegar da noite. E essa chegada da noite, aquilo que a gente chama de noturno, tem essa sensação de uma beleza, essa sensação que evoca sentimentos mais profundos, mais infinitos. E hoje eu tive a vontade de continuar com esse tema com vocês. E aí o que eu trouxe começa assim. Thank you.

Vocês sabem que vocês podem ouvir os programas passados acessando a nossa página www.acasadapedra.com.br. A Casa da Pedra em letra minúscula, tudo junto. Lá chegando, vocês vão buscar o menu vertical à esquerda. No segundo botão, primeiro é Home, no segundo botão, que é o botão Questão de Sensibilidade específico para vocês, ouvintes da rádio, vocês clicam nesse botão e vai abrir uma página no meio. Essa página dá acesso a muita coisa. Uma delas é a possibilidade de vocês ouvirem os programas passados e aí até deixarem comentário. Tem lá toda uma explicação de como fazer isso, com vídeos e tudo mais, fazendo comentários, sugestões, participarem. E também estamos disponibilizando um material extra, mais informações, alguns vídeos, algumas vivências sensíveis, né? E tudo isso é o que a gente prepara para vocês, porque essa é a nossa intenção e porque isso também, para nós individualmente, é questão de sensibilidade. Thank you.

A música de Chopin é realmente sedutora e as melodias são muito lindas e evocam um ambiente de devaneio, de encantamento e, sem dúvida, muito românticas. E, de certa forma, pode-se dizer que as melodias de Chopin têm duas origens. Uma delas é o bel canto da ópera, das óperas italianas, principalmente, uma das paixões do Chopin. E, de certa forma, o que ele buscava era fazer o piano cantar. E a outra influência muito forte é o folclore do seu país, da Polônia. Ele polonês, embora na sua carreira o seu período de maior sucesso tenha transcorrido na França, em Paris, ele sempre carregou essa grande paixão também pela sua terra. E isso marcou muito a sua composição. Thank you. E no embalo gostoso dessas lindas melodias trazidas pelos noturnos de Chopin, eu me despeço de vocês, desejando um fabuloso fim de semana e voltando na segunda-feira aqui na Melodia FM Educativa de Varginha, das 8 às 9 da noite. Um grande abraço e continuem com mais um pouco desse sabor gostoso de noite na alma, no coração, no sentimento para vocês.